tarqueando o portão 2, assim que o Mexa finalizar, após o senhor autorizado a iniciar, chame táxi. Mexa 22, reautorizar 2000, ajuste na 012. 2000 com 1012, 672. 925, ali em decola, vento 140 graus, 109. Autorizado para o Adidu, não, então 3628. Roma 755, após o tráfego da companhia, linha mantendo zero. São 3628, reautorizar 3000, ajuste na 012. Papapá, Alfa Tele Mike, desce para 4000, ajuste na 012, reduz para 2109. O Lima Aquilex 6 já efetuou correlação com os tráfegos locais? Negativo. Livre lançamento, reporta para descida, o Lima Aquilex 6. 4-3-7-2-2, livre LS, reporta estabilizado. Livre LS, descendo para 2000, vai reportar estabilizado, 6-7-2-2. Controle, Gol 925, decola? 925 da Gol, contato radar, sobre 360, sai da Arba Lepa. Arba Lepa, 360. Tripi 5219, chama Recife, 260, termo 288. 0288, Tripi 5219, obrigado. Parada descida, o Lima Aquilex 6. Lima Aquilex 6, nível descida em condições visuais, a porta cruzando 2500 pés. Aquilex 5, livre decolagem, vento 140 graus, 08 nós. Azul 4548 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando o galeão. Obrigado, participar, Indy Alpha, 18 menos ponto de espera 4, ajuste 02 de Bobo. Gente, obrigado, uma boa tarde. 755, decola ao 03, controle 119, decimal 35, uma boa tarde. 935, uma boa tarde, obrigado. 722. 4722, chama a torre 118, decimal 6. Controle Salvador de Gol 1755. 1755, contato radar, para o 360 na saída da EL. Da EL para o 360, 7. Lima, prossiga. Identificação, chegada a mar, desce para nível de voo 050. Colagem Maché. Nível de voo 050. Ilha do Fábio, confere. Objeto 6722, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 08 nós. Livre pouso, 6722. Número 130, controle 935, 2686. Ponto de espera visual com o aeronave nacional. Mensagem do tráfego no final, ali mantenha no zero, azul 4144. O objetivo transponde o mais Papa Lima. 0130, sempre correto. É, sempre tem negócio 186. Aproximamento, táxi de decolagem está no 44. Torre, bom voo. Alphacelli Mike desce para 3000, ajuste na 02, reduz para 1909. É o número 3 na aproximação. Para 3000, vai reduzir para 1909 mais o Alphacelli. 3145. Fui mandando agora para agora, para 02020, certo? Fora pelo plano 2015. E decola com o Bruno Noroeste, não é isso? É preciso, vê se me possui. É o TAM 3205. Negativo, TAM 3145. Sim, só um minuto. Repetitivo ou não? Sim. É repetitivo o plano, faz mal, 3145? Afirmativo, é repetitivo. O 935 chama Recife 1260, termo 288. 60288. Diga. Nenhum repetitivo eu posso no meu sistema, não. Você pode informar o destino, por favor? É o aeroporto do Galeão, exatamente. Web 6722, seu solo ao 08, ao livrar à direita, chama o solo em 121.9, tenha uma boa noite. André, direito 219, boa. Mike Papa Lima, está autorizado a decolagem da presente com proa noroeste. O Quinegal no 012, o vento é 1,40 graus com 8 nós. Reporte fora do solo. Um 69 ou 1,69? 1,69. O 1,03 está aprovado em de alfa, 18 metros com espera com a torre, o ajuste é no 0, no 2, morreu. De alfa, 18,6 com ponto de espera, obrigado, bom. Fala, boa noite, Webjet 6722, livrou. Desce a 2000, ajuste na 02, reporte estabilizado. Para 2000, reportará a Alfa Charlie Mike. Qual o seu 3143? 45. Papa Romeu, Mike Papa Lima. Papa Romeu, Mike Papa Lima, mantenha 50 em São José, dando meu teste, direto para a Ilha do Sérgio. Boa tarde, 3628, trem checado. 3628, boa tarde, está livre pouso na 10, vento de 1,40 graus, 8 nós, o altímetro 1012. Livre pouso na 10, 3628. O azul 4144 decolou, azul no 0, controle em 1935, boa noite. 1935, boa noite, 4144. Boa noite, desse momento. É 200, camarada 186, Alfa Charlie Mike. Salvador, departure control, azul 4144. Azul 4144, radar contact and departure. Card, mantém flight level 380, dial departure. 380, dial departure, azul 4144. Salvador, com autorização para autorização de trânsito. 25 minutos, 5 minutos, só um minuto. Estou para autorização, 390 já aprovado, prepare a PUCA. 0 a 0. 0 na 2. 4.312 na cara, bom. Mike Eco Delta, um no meu pé, já passa no farol de Itapuã. 234, desce para 2000, no 012, o ajuste é bom estabilizado. 2000 com 1012, sistema estabilizado. Salvador Azul 4144, request direct dial. Clear the position, Azul 4144. Direct dial. Mike, você está para final da 17, reporte, Mike. Vamos lá, final da 17, reporte, Mike. No 0 ou 3, autorizado aliás, mantém no 0. No 856, na escuta para quanto? 856, autorizado para Recife, nível 390, pela APRUIS 58. Decola da 1 no 0, curva à esquerda, subida a PUCA, transição Caju, transponder é o 5511, controle 1935, potência. Solas 14, direita, 129, sol. Direita, 129, 3628. Boa noite, 56. Alô, Salvador, tá 3628, quebrando a pista. Salvador, boa tarde, tá 3567, autorização? O tá 3145, hein? 3567. Perdão, 3567, tá autorizado para Brasília, 380, pela APA, Zulu 17. Decola da, da cabeceira 10, com curva direita, subida Arbor, transição Elefa, transponder é 5514 e controle em 119, decimal 35, protege. Euro 43, chegada da ponte, sendo identificação, descendo para o nível de voo 050. 119, decimal 35, decolando da pista 10, com curva direita, 3567, correto, chame para acionamento, portão 11. Camará. Paulo Santos, 3628, quebrando a pista. 3628, boa noite, Alfa e Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, tá 3628. Salvador, 4234, as duas. Equador 234, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso 1. Decolas 16, controle 19 decimal 8, correção 19 decimal 35. 1935, obrigado, bom trabalho. 4034, livre pouso, pista 10, vento 1, 40 graus, 109. Livre pouso, pista 10, baixar travado, 4334. Maião, 360. Eco Delta, dá presente, tome proa direta para a base da 17, reporte Delta. Autorizado o guardião inicial táxi até a interseção, tem uma aeronave da Azul já na final curta de 2 milhas. Observe a aeronave, após ela vai prosseguir até o pátio BTA. Quatro, reporta Pipas a 400 metros. Ok, excelente. Autorizado, teu pátio BTA em forma do solo. 01, reautorizado 2000, ajuste 0012. GRM-A143, reautorizado 3000, ajuste 0012. Azul 4034, solo 019, livre direito, chama 121 lá no solo. 219, chama o solo, 4334. Mike Eco Delta, informe no solo, vento 140 graus, 109, Mike Eco Delta, pistola 7. Quatro, boa noite, boa tarde, tá livre no táxi via Alfa, chama entre o ataque 6 Juliette. Sim, vai conseguir via Alfa, chama entre o Juliette, boa noite, 4234. Frequência de estacionar o avião. Delta, solo aos 22, táxi, parte 4, estacionar, frequência livre. O Salvador, azul, parte 2, 3, 4, manda, ligado, parte 2, 4, ingresso, Juliette, portão 01. Gente, Juliette, portão 01, 4, 3, 4. No 601, no livre LS, reporte estabilizado. 601, reportado. 1093, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 251-133-3, chama Torre 118, decimal 6. No, o Xené 6143-2000, ajuste na 012, livre LS, porta estabilizada. Quanto é a chegada ao Xené 6143? É, retransmitir para o centro ou entrar em contato lá com o CGNA, talvez agilize, ok? Sete. 601, já avistado final, cheque trem, livre pouso, vento 120 graus, 10 nós. Travou, livre pouso, bom, 60. Papa Romeu, Romeu Fox Lima, prossiga. Romeu, Romeu Fox Trot Lima, prossegue para Salvador. Romeu, Fox Trot Lima, confirme, é aproximação ILS ou vem visual? Ciente, via corredores, 1.510, reporta na rotatória. Papa Romeu, Romeu, Fox Trot Lima, CN código 0221. Dois, está sendo identificação, chega da Mari, desce para nível de voo 050.